Seção 51 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Crise de 1823 na Constituinte, de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. Bahia, 1756-1835. Foi um benemérito esse nobre brasileiro, cuja memória imperecível é digna do maior culto e veneração de todos os patriotas. Formado em Direito Canônico e Filosofia pela Universidade de Coimbra, tendo tirado em 1778, no Colégio das Artes, da mesma cidade, as cadeiras de grego e de hebraico, regressou à pátria e na Bahia lecionou filosofia e grego. Foi o notável brasileiro quem aconselhou, em 1808, ao passar Dom João VI pela Bahia, que abrisse as portas do Brasil ao comércio das nações. Professor, magistrado, deputado da Junta do Comércio, diretor da Imprensa Nacional, senador do Império, prestou sempre os mais relevantes serviços pelos seus atos e pelas doutrinas que pregava. Ele escreveu, entre outras, as seguintes obras: Princípios de Direito Mercantil, Estudos do Bem Comum e Economia Política, O Conciliador do Reino Unido, Bem da Ordem, A Causa do Brasil no Juízo dos Governos e Estadistas da Europa, etc. Cairu é ainda autor da História dos Principais Sucessos Políticos do Império do Brasil. Fez parte da Constituinte, onde se notabilizou pela sua moderação, pelo seu critério e elevação de vistas. A Crise de 1823 na Constituinte. Senhor Presidente, para que se figura a retirada dos corpos militares e a sua atitude atual em São Cristóvão, em ponto de vista odioso e como em bloqueio desta capital? O povo está e tem estado tranquilo. Ontem bem se viu que esteve nas galerias desta Assembleia sem que entrasse na sala, como no dia antecedente, não havendo, aliás, ordem alguma em contrário, e só porque foram certificados que o regimento lhe designava o lugar somente nas mesmas galerias e se manifestaram opiniões dos deputados contra a licença concedida na sessão de 10. Isto prova ser o povo fluminense um povo de ordem. Sinto que um dos senhores deputados então me arguisse, dizendo que eu temia o povo generoso do Brasil e não temia a tropa. Eu, não obstante os cabelos brancos da mirrada cabeça, não sei o que é temor quando encho o que é dever. Mas sei também qual é o perigo de ajuntamentos populares, que podem degenerar em tumultos. Prezo-me de ser cauteloso, sem fantasiar de ser capoeira. E perdoe-me esta augusta assembleia o ter-me escapado este nome do vulgo, impróprio ao lugar e objeto. Não é racional o pôr em contraste, e menos em conflito, o corpo do povo com o corpo militar, que aliás faz parte, e muito importante parte, do mesmo povo por ter a especial atribuição da defesa nacional, o que constitui a sua profissão muito honorífica, vivendo os que a ela se dedicam de heróicos sacrifícios da própria vida pela segurança dos seus concidadãos e glória do Estado. Ouvi falar com entusiasmo sobre os objetos desta sessão permanente, até invocando-se os manes dos brasileiros e hidras da fábula. Eu também sei chamar as almas dos mortos e apostrofar aos montes, vales e rios com as mais artes do estilo declamatório. Mas prescindo destes expedientes, porque só interessa ao Império tratar tais assuntos com serenidade para se prevenirem os males da pátria. Não é compatível com o sistema constitucional erigir-se o poder legislativo na competência do poder executivo, que tenha confiança nacional para providenciar a segurança pública. A tropa é essencialmente uma força armada. Estar ou não atualmente debaixo das armas e com munições de guerra, evidentemente se mostra ser medida de precaução para prevenir desordens pelos boatos que a malignidade de paixões particulares tem espalhado, por ocasião dos delitos noturnos, sobre que se tem discutido nesta Assembleia com grande agitação, pelo tumultuário concurso do povo no dia 10, dentro e fora da Assembleia, de que poderiam resultar efervescências populares. Examinar-se com severo escrutínio, agora pela Assembleia, que corpos militares primeiro se moveram, com ordem ou sem ela, de seus aquartelamentos, não pode ter efeito útil. A história mostra exemplos semelhantes em convulsões dos estados ou dissensões de autoridades. As irregularidades muitas vezes são momentâneas e sem consequência, quando o governo é respeitado e firme, que põe tudo em ordem pela disciplina do exército. Se os corpos militares confluem para o seu legal centro de movimento e cessam os conflitos de poderes antagonistas, não há mau resultado. Do contrário, aparece o fenômeno político, semelhante ao fenômeno físico, quando pequenas nuvens concorrem, por atração elétrica, a se aproximarem a alguma maior, até que, englobando, fazem explosão. Ouvi com pasmo a um senhor deputado propor que esta Assembleia nada delibere antes de que o governo assegure a tranquilidade pública, fazendo repor a tropa nos seus aquartelamentos. E, do contrário, estabeleça as suas sessões em outro lugar. Em que lugar? Estamos no mundo da lua? Andaremos de capa em colo, em busca de pouso? A quem daremos ordens? Quem as executará? Sem dúvida, então, se verificaria o que disse o político Tácito, que em perigos iminentes todos mandam e ninguém obedece. Quod in rebus trepidis fit, omnes juberi, neminem exequi. Fim da sessão 51, gravado por Rogério Maciel.